Podcast Bancada Azulina. Alô, torcida proletária! Vamos juntos! Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel e sejam muito bem-vindos para mais um Bancada Azulina. Bancada Azulina de número 76, onde a gente vai falar sobre a nossa estreia na Série B. Confiança estreou na Série B contra o Paraná aqui no Batistão, empatou por 2-2. E para fazer esse bancada de hoje, o bancada reduzido, parecendo o Batistão na estreia, estou aqui somente eu e Fernando Santana. E aí, Fernando, como é que você tá, meu camarada? Como tá o seu final de semana? Fala, Mike. E aí, minha galera? No caso, e aí, Mike, né? Só hoje. Minha bancada, como é que vocês estão? Todo mundo que tá ouvindo a gente. Graças a Deus, estou bem, assim, final de semana, depois de uma vitória com, na verdade, foi um empate, né? Mas o torcedor do Confiança ficou com esse gostinho de vitória, com esse gol no finalzinho. Então, foi muito bom poder ver o Confiança estrear na Série B. E final de semana, graças a Deus, assim, trabalhei no sábado, mas hoje deu para descansar bem. Amanhã começa a luta de novo. Pois é, eu inverti, eu trabalhei hoje. E no sábado estava aproveitando antes, a véspera do Dia dos Pais, né? Já que hoje eu não tive Dia dos Pais. Então vamos lá. E o podcast Bancada Azulina você encontra em dragãodearacaju.com.br. Também você vai encontrar no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e no seu aplicativo de podcasts favorito. É só procurar lá por Bancada Azulina. Você vai ver todos os podcasts passados e vai passar a receber no futuro. Vamos lá, Fernando. Confiança 2, Paraná 2. Como você viu o time? Como é que você achou a escalação do time? Como esse time entrou pro primeiro tempo contra o Paraná? Quando a gente viu essa escalação, assim, foi algo motivador diante do resultado que fizemos no Frei Paulistano, né? Ele repetiu a escalação. Eu percebo que Matheus Costa, ele tá tentando encontrar o time, né? O que Roger, treinador do Bahia, na época que treinava no Palmeiras, ele gostava muito de usar o termo casamento de característica, né? Então, Confiança tá faltando encontrar esse time. Mas aí, na hora, assim, como o Everton deu uma nova dinâmica para o time contra o Felipe Paulistano, o Ítalo não vinha bem, Iago também não vinha bem, eles que foram tão importantes nesse jogo. Mas Everton foi uma surpresa para nós, mas que na verdade todo mundo clamava, né, por essa partida de Everton, que infelizmente não jogou bem. Eu vi assim que a gente teve um time que já tem uma estrutura, mas com a escalação eu fiquei empolgado para ver como é que a Confiança vinha. E nos 5 primeiros minutos, que a gente demorou um pouquinho, mas depois o time mostrou um pouco dessa qualidade que na escalação a gente esperava. Beleza. No segundo tempo, a gente vai pro segundo tempo, né? Toma aquele gol, aquele vacilo, aquele falha de Everson, caiu de bunda no chão. E acabou que a bola sobrou pro Paraná. Sobrou não, né? O Paraná construiu a jogada, tocou em Bressan. E que ele deu um chute muito feliz. A curva que aquela bola fez foi impressionante. Aí a gente vai pro segundo tempo, perdendo o jogo. E o time volta sem modificações, mas o time que tinha ido bem até no primeiro tempo, né, tinha tido um volume de jogo maior que o Paraná, o Mikael tinha tido algumas chances, voltou com esse mesmo volume de jogo. Só que aí, eu não vou me lembrar agora exatamente o tempo disso, mas deixa eu pegar uma cola aqui. 18 minutos. Então, ali, depois que o Confiança já estava reestruturado e mandando o jogo aos 18 minutos, Gustavo Mosquito, eu já tinha destacado ele antes, que ele era um jogador que veio da base do Coritiba com alguma característica, tinha pegado a seleção brasileira na base, não tinha dado certo ainda em canto nenhum, mas o jogador não desaprende, né? E aí na primeira, no vacilo que a Confiança deu, 2-0 Paraná, outro gol de fora da área, uma coisa que a gente precisa discutir hoje ainda, porque os três últimos gols que o Confiança tomaram foram de chutes de fora da área. Paraná 2-0 e parecia que toda aquela... Como é que eu posso dizer? Toda aquela zica, né? Toda aquela inveja colorada e de, às vezes até da imprensa sulista dizendo que a gente vai fazer figuração na Série B, parecia que estava se confirmando, né? Então o time já começa tomando 2-0 em casa, mas aí o time foi lá e não se entregou. Para mim, acho que foi a coisa mais importante desse jogo, a principal lição, que o time estava com 2-0 atrás, um time tradicional, um time que estava na Série A 2 anos atrás, que o ano passado ficou ali na beirinha para subir, ainda que seja um time, não seja o mesmo time, seja um time bem modificado, mas o time não desistiu e aí diminui com o Danilo Pires, né? Aí a essa altura já tinha entrado o Ítalo entrou muito bem. Mas você falou foi... Danilo, Mike, rapidinho, eu queria também destacar a partida de Danilo, né? Ele é uma opção que Matheus está querendo fazer. Ele realmente tem mostrado um equilíbrio um pouco melhor na parte física, né? E foi premiado com esse gol que, rapaz, pra gente é como o Lucas diz, né? Torcedor de Confiança é sofrido mesmo, porque até o primeiro gol do time na Série B é um gol chorado, né? Depois que a bola bate, Danilo bate meio errado, a bola bate no zagueiro, desvia e entra, né? E ainda mais você citou aí dos 2-0, da zica, né? Do povo secando a gente. Pra mim, o maior baque ainda foi tomar o gol no finalzinho, sabe? A mesma sensação que eles tiveram, a gente teve no primeiro tempo. Eu disse, velho, faltava tão pouco pra acabar esse primeiro tempo, pra gente baixar a adrenalina da estreia, né? Porque é estreia pra nós, pra muitos desses jogadores também era estreia numa Série B, apesar de não ter torcida. Era a hora da gente ter levado esse jogo 0-0 e tomar um gol, foi realmente um balde de água fria. Danilo Pires mostrou uma nova dinâmica nesse meio de campo, com um pouco mais de qualidade na saída de bola, que, assim, Jefferson tem mais pegada do que isso, mas mesmo assim consegue fazer também. Danilo é uma outra opção e conseguiu fazer esse gol, foi premiado, né? Exatamente. Danilo, eu sempre defendo Danilo muito perto da área, mas talvez ele não tivesse ali a velocidade para encarar o zagueiro, para ganhar na velocidade, ou enfim. E como ele tem um passe muito bom, ele chuta bem, então tanto na saída de bola como nesse elemento de surpresa, de chegar de surpresa ali, foi bem. Ainda que ele tenha chutado fraco, o goleiro estava na bola, mas para nossa sorte... A bola desviou e entrou, né? Pois é, e aí uma coisa que eu tinha comentado há uns podcasts atrás, até na live do ataque também comentei, da falta do Confiança chutar. Nesse jogo eu achei que o Confiança chutou muito. Mikael deu um chute muito fora da área, Silva também saiu chutando, aquela falta que ele cobra, que ele deve acertar muito no treino, porque no jogo, até hoje, não teve nenhuma dessas que foi perigosa. E a gente teve diversos jogadores. Everton teve uma chance logo no começo do jogo, chutou fraco também. Nossa, a gente viu, eu não sei se era a ansiedade dos jogadores, se era alguma coisa desse tipo, mas o Confiança chutou muito esse jogo, né? Não, teve lances que, por exemplo, se fizesse o que Iago fez pro gol do empate, que era dar uma dominada, uma leve dominada para ajeitar a bola, ficava melhor. O lance de Everton, por exemplo, os caras estavam tentando muito chutar de primeira. E às vezes não dá, pô. A depender de como vem a bola. E tinha um espaço para... A defesa paranista deu muito espaço pra gente tentar isso. Mas talvez esse nervosismo e tudo, né? E os caras sabem, são jogadores que tirando Rafael Santos, Matheus Mancini, Nirley e Reis... Só me lembrar isso, são jogadores que estavam num contexto de ou vindo da base, que é o caso de Mikael, ou estão num contexto muito escondido no futebol, né? De Série B. Série C, quer dizer. Exato. Então, os caras estavam aparecendo internacional no Sport TV para todo o Brasil, com toda a torcida do Confiança ligada, a torcida do. Muitos torcedores nordestinos que estão torcendo pelo Confiança nessa Série B também ligados, então. Acho que aquele primeiro tempo também os caras ficaram um pouco nervosos, mas acho que depois dos 2 gols os caras, epa, agora chega de... E era uma sexta-noite de pandemia, né, Mike? Todo mundo, em teoria, em casa, praticamente o único jogo que estava passando naquele horário, então tinha muita gente realmente assistindo o nosso jogo. E aí, falando desse, desse tema das atuações, no primeiro tempo o Confiança começou um pouco mal, depois equilibrou e melhorou, foi melhor que o Paraná e foi azarado tomar aquele gol ali que realmente o Paulo Baia lá do Paraná, o cara achou uma bola, né? Ele conseguiu dar um passinho rasteiro e Everton acabou tomando a culpa, mas no replay ele foi muito cruel com o Amaral, né? Mostrou Amaral soltando o Bressan lá e não ele dando tava, um bote ele... firme. E depois o cara bateu e achou realmente um gol. Sim. Só para a gente encerrar esse primeiro tempo, a gente voltar a falar desses dois gols que a gente tomou hoje. Aí, Iago entrou no lugar de Ari. Iago entra muito bem. Ítalo entra muito bem também. O passe que Ítalo deu para Danilo fazer a finalização é uma coisa que a gente cobra demais de Ítalo, desde que Ítalo chegou ao Confiança, né? Acho que o Ítalo do ano passado, talvez pegar aquela bola, dar uma penteadazinha, olhar para um lado, olhar para outro, dessa vez não. Ele acelerou o jogo, ali já pode ter o dedo do técnico. Você vê que Ítalo foi para o banco, Ítalo começa a perder espaço e quando ele já entra com uma dinâmica diferente no jogo. E principalmente quando o Dudu entra ali já no finalzinho, eu gosto muito de Dudu caindo ali, seja com a Ari, seja com o Ítalo. E aí, Iago, que estava bem no jogo, coroou a boa atuação, né? Primeira boa atuação dele desde que ele voltou, com um golaço, passe de Reis. Reis é fantástico, craque do Confiança na temporada. Muito regular, bom em muitos fundamentos. Reis realmente é um jogador que a gente vê como diferenciado no nosso elenco. Sim. E demonstra isso com regularidade, não só com qualidade técnica. Não é aquele cara que só pega na bola uma vez e a gente percebe a qualidade, não. Ele é regular, ele tem parte física boa, ele finaliza bem, cabeceia bem. É um cara que, se a gente continuar com ele durante muito tempo, vai ser muita sorte da nossa parte. Com certeza. Você não vê Reis perdendo a bola fácil, hein? Entendeu? Se ele tá apertado, ele chuta no cara, chuta pra frente, se livra da bola. Se ele não tem ângulo, ele consegue encontrar melhor o jogador. Ali era o 46 do segundo tempo, qualquer jogador nas condições de Reis tentaria a finalização, ele não. Encontrou Iago numa condição favorável, tocou pra ele, golaço de Iago, 2-2. No jogo do Frei Paulistano, ele deu um pique lá pra pegar a bola, assim. É um cara que também é raçudo, né? Então, realmente, sim, Reis merecia ter feito um gol, mas aquele passe que ele deu também foi valeu como um gol, sim, né? E aí, eu não vou dizer que foi o que o Confiança merecia a vitória, porque ninguém toma dois gols e merece ganhar. Mas, para contexto do jogo, foi justo, foi bom. Para a gente até se situar, e a Série B agora começou, já passou a emoção. Chega de lembrar que tem 20 cacetadas de anos que a gente não participa. Agora é pontuar, fazer as continhas e terminar fora, longe do G4, né? E para isso ainda tem 37 anos. Merecer vencer é realmente como você falou. O Confiança demonstrou que tem futebol para vencer. Para conseguir, sim, vencer o Paraná, demonstrou em muitos momentos, se for pegar as estatísticas, até o pessoal saiu compartilhando aí pelos grupos, as estatísticas, o Confiança com um número de finalizações incrivelmente superior ao Paraná, se eu não me engano era 9-2, 7-2, um negócio assim. E a gente viu assim que o Confiança tinha futebol para ganhar. O jogo da Série B, o resultado eu valido como um resultado muito cruel, né? Porque Série B é isso, meu amigo, você vacilou, já não tem mais aquele cara ruim do outro lado que vai chutar e vai errar. Na Série C a gente viu várias vezes isso. Aquelas duas faltas no começo do jogo que a gente ficou com o coração na mão, talvez se fosse na Série A tivesse saído já o gol, ou se tivesse uma Série B com um jogador mais qualificado. Mas na Série C, aquele vacilo do time na parte defensiva que saiu o primeiro gol com o Everton, o cara tinha chutado e tinha ido pra fora, porque infelizmente o nível da Série C não permite jogadores com essa qualidade de achar uma bola naquele cantinho como achou. Exatamente. As estatísticas que tem aqui, o Confiança teve 68% de posse de bola, foram 22 chutes a gol contra 7 do do Paraná, os chutes enquadrados, como dizem os portugueses, que vão no gol mesmo, na direção do gol, foram 9 do Confiança e 2 do Paraná, ou seja, o Paraná 100%. E aí, faça uma aspas para a quantidade de cabeçadas também que nós tivemos, né? Sim. Nirley, um monstro pelo alto. Ganhava todos os ofensivamente também, o Confiança, ele foi muito bem, né? Sim, sim. E aí, vamos falar um pouquinho desses dois gols. Vamos lembrar o gol que nos desclassificou na Copa do Nordeste, Daniel de fora da área. Aí a gente não toma gol do Frei no jogo 1, não toma gol do Frei no jogo 2. E aí tomamos 2 gols do Paraná, ambos de fora da área, Bressan e Gustavo Mosquito. Está tendo um buraco ali naquela frente de área, enfim. Alguma coisa, Matheus, tem que estancar. Eu não vejo como coincidência. 3 gols em sequência de fora da área, sendo que a nossa defesa está muito bem postada, principalmente com a dupla Mancini e Nirley. O que a gente faz? Eu também não vejo como coincidência, isso. Não. Também não vejo como coincidência, principalmente porque a zaga hoje está muito bem alinhada ali, né? Os caras estão fechados, como você sempre costuma dizer, os portões de Wakanda estão fechados para entrada de estrangeiros. E a única maneira praticamente hoje de fazer no gol no Confiança é ou vai ser com a falha do zagueiro, se Simon tiver, como foi no clássico. Coitado de Simon, que foi tão importante, e agora eu tô tirando onda com ele. Simon, meu filho, eu tô pela sua melhor. Eu tenho uma teoria sobre isso. Mas tá se tornando praticamente a única maneira de fazer gol no Confiança. As marcações ali dentro da área estão bem ajustadas, os noves dos outros times não conseguem jogar. A gente já viu isso contra o Sport, contra o Santa, já viu também contra o Bahia e agora contra o Paraná. O 9 dos caras não consegue jogar. Então, chutando de fora da área, o primeiro gol saiu de uma falha defensiva, mas o segundo, o cara tava marcado, o cara tava com a marcação de Marcelinho, se eu não me engano. E bateu bem, né? Bateu bem. Bateu bem. E o menino tava um pouquinho adiantado, Rafael. Pois é, é um adiantado que a gente não consegue quantificar direito, né? Porque às vezes, se o cara vai muito mais pro lado, o cara bate do outro, né? Então, aquele ângulo que ele encontrou é praticamente o mesmo que Jefferson encontrou contra o Botafogo, né? Na Copa do Nordeste. É uma bola muito difícil de se encontrar e ainda mais difícil ainda do goleiro pegar. Eu não acho que isso fez tanta diferença, não, no placar, porque Rafael poderia tomar aquele gol, tanto ele como qualquer outro goleiro. A bola foi muito alta, foi quase no ângulo também. Ela caiu, ela subiu e caiu bem no ângulo. Pois é, cara, a minha teoria de Simon é que Simon jogou ano passado sem goleiro. Aí esse ano, quando ele jogou com um goleiro em campo, ele perdeu a referência e deu aquele vacilado. Ele vai se acostumar a jogar com goleiro. Não, pô, o Simon teve machucado. Até no começo do ano ele não jogou titular, eu sondei algumas informações, era uma lesão que ele teve no pubis, e aí, agora sim, ele retornou, não sei se ele tá 100%, a gente lembra de Kaká, quando teve a lesão no pubis, sofreu muito, caiu muito desempenho, não sei como é que tá essa recuperação, mas pode ser que a parte física, a parte técnica, a dupla de zaga tem que estar muito entrosada, né, para poder um conversar com o outro. Então, aquele clássico ali, Simon e Luan, pode ser que eles não conversaram bem, mas Simon falhou, né? O que bate o martelo é a falha dele. Mas falando da nossa zaga hoje e dos nossos gols, né? O primeiro gol foi num momento ótimo, né? Trouxe o Confiança de volta pro jogo, né? A gente já tava com aquele sentimento de, porra, agora estamos na Série B, vai ser isso aqui, vai ser paulada todo jogo. Mas aí o Confiança Guerreiro, que vem desde da Série D com resultados expressivos, apareceu, a gente conseguiu um gol que foi assim, não diria que foi acaso, porque foi uma jogada trabalhada, girada, né? A gente teve uma roubada de bola, depois uma girada, Iago contribuindo também, e aí chegou para Danilo finalizar. Já o segundo foi uma jogada muito mais trabalhada, né? O Confiança tinha alçado algumas bolas na área, algumas faltas, o goleiro defendendo, cabeceando para fora. E assim, sim, depois quem estiver assistindo, eu até recomendo rever esse gol, porque foi uma jogada muito bem trabalhada. Ítalo deu um drible da vaca no cara, tocou pra Dudu, que tocou pra Iago, Iago tava de um lado. Rapaz, eu sei que eu tava vendo replay disso, eu me perdi de Iago, pô. Quando eu vi, Iago já tava no meio da área chutando, porque os caras viraram a bola de um lado pro outro, Iago tava do lado esquerdo, daqui a pouco Iago tava do lado direito recebendo a bola pra chutar. Eu disse, cadê? Que pés de movimentação foi essa? Então, assim, Marcelinho, eu enalteço novamente a qualidade técnica dele ali, do meio pra frente, do lado direito, aquele cantinho ali, rapaz, o Caba conhece ali, viu? Monstro, porque ali conseguiu passar por ele, como conseguiu passar por vários na Série C, na Copa do Nordeste. E por um pouquinho ele tinha dado assistência também. Só que ele encontrou Reis, que encontrou Iago para fazer o gol. Mas foi uma jogada, sim, coletivamente muito bem construída do Confiança. Então, pois é, Fernando. Eu percebo que o Confiança... isso tinha acontecido já com o Daniel no início, no início dessa temporada. O time tinha muita dificuldade para ganhar. Não sei se você lembra o primeiro jogo com o Sergipe, que ganhou já ali no finalzinho aquele gol de Ítalo. Jogo contra o ABC. Lateral contra o Sergipe no finalzinho é gol, mano. Pode ter certeza. O jogo contra o ABC. Teve outro jogo que começou uma dificuldade incrível de marcar gol. E aí até que o time começou a tocar mais a bola, parar de cruzar tanto a bola, alçar tanto a bola aérea, que eu acho que é uma ferramenta, mas se você só tem essa ferramenta, ela fica muito manjada, e aí, às vezes que o time trabalhou mais a bola, ele foi mais feliz. E aí, eu tava até olhando outros jogos da Série B, nessa rodada, você percebi que os gols saíam muito mais, ou então era muito mais perigoso o time que tentava trabalhar a bola. No jogo CSA e Guarani, o Guarani perdendo, o Guarani com quase 80% de posse de bola, mas os caras não conseguiam armar uma jogada, um chute fora, uma jogada em linha de fundo. Era só, chegava na intermediária, cruzava. E o goleiro do CSA pegava todas, o zagueiro cortava de cabeça e acabou que o CSA ganhou. Então, é uma coisa aí pra gente pensar. E você vê que o primeiro gol, a transição do meio para o ataque foi muito rápida e foram com poucos e precisos passos, né? Acho que até chegar, eu não sei quem tocou para Ítalo, mas assim, saiu do zagueiro para um dos volantes que chegou em Ítalo, e Ítalo rapidinho já mandou para o Pires. Então, essa transição rápida e com a bola rasteira de pé em pé é um dos caminhos. Claro que no aperto dá para você tocar, cruzar uma bola, então se o lateral fizer um avanço importante. Mas variar essas jogadas de ataque é fundamental. Não, sem dúvida. E aí entra o dedo de Matheus Costa, né, que tinha mostrado uma personalidade retranqueira, mas que ele, assim como um fragmentado, está se fazendo com a outra personalidade desde o Frei Paulistano. A gente viu uma Confiança totalmente diferente contra o Frei Paulistano. E aí abro aspas para o Frei Paulistano, que perdeu para o Itabaiana no campeonato estadual por 2-0, né? Resultado, sim, que ninguém esperava. Todo mundo imaginava que o Frei Paulistano fosse ganhar, mas parece que foi com o time reserva. Eu não cheguei a conferir isso. Eu vi uns lances desse jogo. Entrou com o time reserva, não, mas time bem misto. Por exemplo, o Luan só entrou na metade do segundo tempo, quando a vaca já estava indo pro brejo, para tentar salvar alguém. Mas eles estavam com o time bem mexido. E aí, assim, as substituições de Matheus Costa foram, eu não vou falar em ordem aqui não, porque senão vai demorar demais, mas saiu Everton para a entrada de Jefferson, sim, saiu Amaral para a entrada de Ítalo, que aí no caso ficou Ítalo no lugar de Everton e Jefferson no lugar de Amaral, e também entrou Iago entrou no lugar de Ari. Aí depois, assim, teve mais substituições, Vila acabou entrando já no finalzinho, entrou no lugar de Pires, e Dudu entrou no lugar de Silva, né? Dudu realmente, assim, como você já comentou, sem dúvida, eu acredito que Dudu é o nosso titular da posição, né? Mostra muita segurança, habilidade, qualidade técnica para dominar a nossa lateral esquerda. As substituições de Matheus Costa tiveram efeitos claros no time. Everton não fez uma boa partida, não foi a falha, não foi nada disso. Ele realmente não fez uma boa partida. Ítalo e Iago, graças ao banco, ao descanso, não sei o que aconteceu, a motivação da Série B, ao resultado. O Confiança não vinha de um placar adverso, né? Assim, de 2-0 há muito tempo, eu não me recordo da última vez que o Confiança tomou um 2-0, talvez seja o do Ferroviário, né? Até. E aí a gente foi buscar, sim. Então talvez isso motivou os caras, provavelmente. Eu já fiz as substituições e tivemos resultado, né? Sim. Então, vamos falar de Ítalo, né? Porque eu já vinha advogando essa possibilidade de Ítalo entrar no segundo tempo, voltar a ser aquele Ítalo das origens. Por quê? Ítalo, ele é muito habilidoso, ele é aquele jogador, estilo jogador de futsal, dá o drible curto, acha espaço onde não tem, mas Ítalo é muito magrinho, Ítalo não é veloz. Então, se eu botar Ítalo para jogar o jogo todo, pegar, por exemplo, o zagueiro, lateral, os volantes descansados, eles vão conseguir se impor fisicamente sobre Ítalo. Ítalo entrando no segundo tempo, com o jogo já descansado, com o técnico mapeando o que precisa ser feito, e ele compensando essa questão física com o desgaste do adversário, eu creio que ele tende a render mais. Eu já defendia isso desde a Copa do Brasil, da Copa do Nordeste. Mas ontem, o quê? Sexta-feira, após o jogo, quando eu fiz a live lá no meu canal do YouTube, eu vi muita gente pedindo: ah, que técnico burro, devia ter botado Ítalo titular. Eu acho que não, acho que a estratégia foi correta. Mas e você? Acha que Ítalo, por conta dessa boa apresentação, já merece uma vaga de titular contra o Botafogo terça-feira? Eu acho que Ítalo, na verdade, é um jogador para primeiro tempo também, não só para o segundo. Acaba que as qualidades técnicas dele, principalmente agora, né, pandemia, jogadores mais cansados, 5 substituições, sim, aparecem. Mas eu acredito que ele tem potencial sim para jogar no primeiro tempo, assim, resolver aquela tática de Daniel de fazer logo um gol no começo para dar tranquilidade. Pode ser fundamental ter um jogador como ele. Agora, Ítalo precisa entrar em forma técnica, né? Forma física, eu acho que não é o problema dele. Entrar em forma técnica, acumular boas atuações para ganhar realmente de volta a confiança e ter essa possibilidade de ser um jogador como ele foi já, né? Que faz a diferença dentro de campo. Eu acredito que para esse jogo contra o Botafogo, pela atuação e como o Matheus Costa já está fazendo, ele já deve trazer Ítalo de volta. Mas também não me estranharia se ele permanecesse com Everton e fizesse também a mesma dobradinha que ele está fazendo e fique alternando isso, né? Numa partida começa um, na outra partida começa outro. Como nesse jogo contra o Botafogo, nós, em teoria, estaremos fora de casa, né? Porque o efeito torcida já não tem. Mas a tendência é que o Botafogo venha nos pressionar um pouco mais, então eu acredito que Everton talvez seja mais importante, por conta de composição defensiva, ajudar ali Silva ou Dudu, quem for jogar. Eu acho que para esse jogo, inicialmente, eu começaria com Everton por causa dessa característica. Depois entraria com o Ítalo. Eu assisti o jogo do Botafogo e do Cruzeiro, eles correram muito atrás da bola, fizeram um jogo digno contra o Cruzeiro, quase empatam. Eles tomaram o primeiro, empataram, depois o Cruzeiro desempatou. Mas é aquela coisa que geralmente os boleiros e os comentaristas falam. Eu nunca joguei bola, então não posso afirmar com 100% de certeza. Mas que quem corre atrás da bola, quem joga mais na marcação sem a bola, cansa mais. E foi muito caso do Botafogo contra o Cruzeiro. O Cruzeiro dominou, tocava de um lado, tocava para o outro. O Botafogo foi muito mais na marcação. E foi Confiança. Confiança jogou muito mais com a bola nos pés que o Paraná. Além de tudo, o Confiança jogou um dia antes. Então, talvez a gente possa ter aí algumas vantagens nesse aspecto físico. Antes de continuar... O Cruzeiro é um time de camisa, né? Um time de camisa que tá com essa pressão da Série B de ter que subir. Então, era natural que o Cruzeiro fosse motivado para esse jogo com a obrigação de vencer, né? E aí tem alguns jogadores de qualidade ali que fazem realmente diferença para uma Série B. O gol de Jean, né, foi um gol de um cara que conhece na batida da bola, né? O gol que originou, que concretizou a vitória do Cruzeiro. Sim. Então, esses jogadores na Série B cada vez mais vão aparecendo. São caras que têm uma qualidade diferenciada que resolvem os jogos. Por isso que não dá para analisar tão bem assim, como a gente... O que a gente pode explorar de fraqueza ali do Botafogo, Até porque eu achei que o Cruzeiro chegava muito fácil à área deles, mas é isso. O Cruzeiro tinha. O atacante do Cruzeiro era Marcelo Moreno, tá ligado? Tinha um lateral lá que, nosso pé jogava demais. Ele é até gringo. Marcelo Moreno, que é o Leandro Kivel da Bolívia, né? É. Você tem uma conexão ali, Uruguai, Brasil e Bolívia, né? Cavani, Kivel e Marcelo Moreno. Então, talvez a gente tenha um pouquinho de vantagem física sobre o Botafogo por conta dessas condições que eu te falei. Só voltando um pouquinho no coisa que eu lembrei de uma informação sobre Matheus Costa e esqueci, estou falando agora. Você falou que Matheus talvez esteja se transformando, né? Todo mundo tinha jogado essa pecha de retranqueiro. Ele fala isso, não sei se você viu essa live, foi uma live com um canal de Olho no Jogo, é um canal paranaense, que o entrevistou semana passada. Não vi. Aí, vi os comentários só. Ele falou assim, nessa live, procurem De Olho no Jogo, vocês vão achar fácil. Ele fala como é... me chamam muito de retranqueiro, mas na última Série B, com um time inferior, muito inferior à maioria, eu fui o quinto colocado em finalizações. Então, o Paraná do ano passado, que chegou na quinta colocação, foi o quinto time que mais finalizou na Série B. Ou seja, não dá pra... Não é porque Matheus tem essa veia defensiva muito acentuada que ele não é um cara que não sabe armar bons ataques. Ele parece que ele está encontrando, inclusive, esses bons ataques para marcar. E aí eu vou trazer uma questão para a gente conversar aqui. Quais seriam as mudanças que a gente faria para o próximo jogo? Eu percebo que Matheus não gosta muito de mudar o time titular. Ele só faz a mudança quando alguma coisa muito grave acontece. Então, ele foi com praticamente o mesmo time titular na reta final da série da Copa do Nordeste. Aí tentou botar esse time mais pra frente, ali no jogo 1 contra o Frei. Aí aquele jogo foi uma desgraça. O time jogou muito mal, foi a pior apresentação do Confiança do ano. E aí ele já muda o time pro segundo jogo contra o Frei. Não, a pior foi o CRB, velho. É, CRB. Um abraço, Silvio. Inclusive, parabéns, seu aniversário. Parabéns, meu. Silvinha. Feliz aniversário. E aí ele mudou, aí ele muda contra o Frei, goleia o Frei, e aí vem com praticamente... Se não foi igual, mas não. Não foi igual porque Dudu não tava. Mas com o mesmo estilo de jogo para a estreia do Campeonato Brasileiro. Então... Você acha que ele vai mudar e mesmo que você não ache que ele mude, que mudanças talvez seriam feitas nesse jogo? Então, eu acho que ele não vai mudar, apesar de que ele ainda está tentando encontrar, né? Hoje a gente recebeu a notícia, até uma ação do pessoal lá do marketing, né? Com o Lucas Matheus aqui também, um abraço, Lucas, o nosso membro da bancada aqui, que divulgou a contratação de Bruno Paraíba, né? Isso, Mike? Eu acho que é esse o nome dele mesmo. Exatamente. Atacante que estava no Oeste. Chega pro Confiança, um camisa 9, né? Pra disputar a posição ali com o Mikael e Renan Gorne, visto que Kivel voltou ao DM. Então, Confiança acaba de contratar mais uma peça. E assim, eu acredito que Matheus, ele não vai mexer. Não vai mexer no time que ele apresentou. Talvez, eu imagino que ele possa colocar Dudu em campo. Mas Silva tem um comportamento defensivo um pouco mais seguro, assim, mas é muito pouca a diferença. Eu iria com o Dudu. Então, a minha primeira mudança seria essa. Eu faria uma operação para dar meu joelho para Enes, para ele voltar também. Assim como o Mil Grau já sugeriu. E seria essa as minhas substituições para início de jogo. Acredito que Ari foi bem. E sim. Também. Acho que O próprio Danilo Pires também foi bem. Eu acho que, assim, para início de jogo, a gente tem um bom esqueleto. Eu só faria essa troca de Silva por Dudu, pela qualidade técnica do Dudu, né? De repente, ele somando ali no ataque, ele possa contribuir de maneira diferente. Mas é isso. Agora a gente tem 5 substituições, né? Então tem que aproveitar o elenco todo, tem que girar. Se chegou no meio do tempo ali, os caras estão cansados, já percebeu uma fadiga, já bota logo Ítalo e Iago e a gente deixa o jogo assim. Eu acho que para início de jogo a gente não precisa modificar, não. Perfeito. Também ali modificaria muito pouco. Talvez eu tirasse Amaral e tentasse ir com o Jefferson de saída ali ao lado de Pires para tentar ver se melhora a saída de jogo. Por outro lado, a gente jogando fora de casa, ter um cara com a consistência defensiva de Amaral não é ruim, mas eu vejo Amaral ainda em bom nível. Ela seria só mesmo uma experiência. E de resto, eu não sei se eu entraria com o Dudu. Talvez eu deixasse o Dudu pro segundo tempo, caso a gente precisasse, estivesse perdendo, precisasse de alguém que subisse mais ao ataque. Acho que você ia montar o bonde dos moleques no segundo tempo. Silva, eu creio que ali, como você falou, Silva tem horas que ele atua até como um terceiro zagueiro. Então, recuado que ele fica. Mas até que ele tenta subir, ele tem umas duas subidas no início do jogo contra o Paraná, e não foi tão ruim não, mas enfim, também eu compartilhei da sua opinião. Se fosse para mudar, mudaria muito pouco, não tiraria a Everton, até porque tem um componente de moral que você tem que dar pro jogador. A falha dele foi séria, ela praticamente deu um gol já ali com o tempo regulamentar acabado, mas não pode limar um jogador que tem suas qualidades também e que pode ser importante, vai ser importante nessa Série B. Tem que tomar cuidado com isso também. Claro que se essas falhas começarem a ser recorrentes, a gente precisa tomar uma atitude mais drástica. Mais alguma coisa que tem para falar desse jogo? Só da gente falar um pouco daquela situação lá, que é extracampo, né? Aquela situação lá das faixas, da preparação, sim, da torcida, sim, da polêmica da diretoria com a superintendência, com toda essa coisa que se levantou e se resolveu, né? Foi um fato curioso, porque Confiança, e aí a minha opinião é, erradamente, que substituiu o nome da Arena Batistão. O nome do estádio. Para botar a Arena Dragão, não assumiu essa conta, não paga por isso, e quer mudar o nome para Arena Dragão. Eu acho que o nome do estádio é Batistão, nem Arena é, porque não tem nenhuma construção de arena, e quis fazer essa modificação e não teve diálogo com o pessoal da superintendência lá, teve um estresse em cima da hora, mandaram tirar, e aí eu achei que foi uma bola fora. Na nossa estreia da Série B, o Confiança lá meter um bem-vindo a Sergipe. Sergipe não, né, pô? Botava um bem-vindo a Aracaju, qualquer coisa assim. Bem-vindo ao bairro São José. Tinha muito mais referência do que botar um bem-vindo a Sergipe, né? Então, bem-vindo ao estado em Alagoas e Bahia. É uma boa também, né? Eu acredito que, sim, o diálogo prevaleceu, ainda bem, ficou acordado aí com a diretoria de utilizar os espaços das arquibancadas, né, para isso, e a publicidade do governo vai estar lá. Foi uma polêmica que parece que não podia faltar, que Confiança gosta dessas coisas, né, mãe? Nossa, demais. Desnecessário, mas que bom que foi resolvido. Gostei da intervenção, né? Usaram o bandeirão do Trovão, algumas faixas. Dá para botar mais. Eu não sei se as torcidas. É porque foram tantas proibições ao longo dos últimos anos que as torcidas foram praticamente parando de fazer material, porque não fazia mais sentido. Você não pode levar faixa, não pode levar bandeira, não pode levar isso, não pode levar aquilo. Mas talvez agora, para preencher ali aqueles espaços, seria o caso das torcidas começarem a levantar uma grana, fazer vaquinha, o próprio clube ajudar para encher ali mesmo, como eu vi no Couto Pereira, no Bandeira que sua peste, no Allianz Parque, né, no... Uhum. Só questão de parque Antártico. Até no jogo do Cuiabá também, que foi antes do nosso, também tinha muita coisa. Sim. Todo mundo tá fazendo. Achei um pouquinho vazio, mas dá pra encher mais um pouquinho ali. Mas de fato eu vi uma coisa legal que a diretoria da Confiança fez, foi botou o material da jovem, da torcida jovem, que foi banida do Batistão por uma atitude imbecil ali da Ministério Público, Governo Federal, do Governo Estadual, sei lá mais quem, mas o Confiança deu essa moral e botou lá duas faixas da torcida jovem, aquelas faixas clássicas, né, a resistência. Será que foi por isso que Iago jogou, rapaz? Porque se ele tava banido antes, Iago da jovem, né, tava banido. Pode ser. E autorizaram a volta. Agora, Mike, a minha ideia seria, já que não pode aglomeração, acho que podia colocar um torcedor do Confiança. Aí pegava esse cara, botava ele com a bateria, assim, com todos os instrumentos, e ele ficava lá, sozinho, tocando e cantando, porque eu acho que ia ser um negócio interessante. Tem um cara só, não, pô, não pode ir público, mas tem uma pessoa só. Não tá aglomerando com ninguém. Aí esse bicho tem que ser guerreiro, viu? Pra tocar sozinho o jogo todo. Não, se o Confiança quiser me contratar, eu vou. Paga a passagem daqui pra Aracaju que eu vou. E a outra coisa sobre o jogo, Mike, é o gramado, né? Assim, o comentarista falou sobre isso, os narradores, os outros torcedores. Eu aqui, como assisti pelo Premier, tive essa noção um pouco maior que as transmissões da TV Dragão, da TV Atalaia, não mostram com tanta definição essa feiura que tá o gramado, e no Premier mostrou bem, assim. É, infelizmente, é algo que é um retrato dos maus cuidados com o gramado e da maratona de jogo, né? Sim, tá, o gramado também... São duas coisas. Teve uma praga lá, o tal do cachorrinho, que detonou o gramado, uma espécie de gafanhoto, sei lá. Esse gramado que já vinha sendo mal cuidado, a gente tá em época chuvosa, muito jogo no Batistão, então tá complicado. Porque antes o gramado sempre teve essa aparência meio queimada mesmo, mas agora ele tá pior, tá meio fofo, a bola não tá correndo bem como era. E foi coisa de pouco tempo. Eu lembro que nos últimos jogos no Batistão que eu fui contra o Fortaleza. Contra o Fortaleza o gramado tava perfeito. Então, em 4 meses de pandemia, a coisa degringolou de um jeito. Não, aquele jogo contra o CRB foi depois disso. Eu tava no Batistão naquele jogo, também o gramado tava bom, tava perfeito. Então, de fato, é uma coisa... A gestão do Batistão é uma coisa que a gente tem que conversar. A gente já tem lá nos primeiros... É um podcast específico, praticamente, né? A gente já tem um bancada sobre isso lá dos primórdios. Quando o governo estadual decidiu não, né? Avisou que talvez privatizasse, mas nunca levou isso a cabo. Mas enfim, a gestão do Batistão, ela precisa ser debatida. Não, acho que é isso, Mike, acho que é isso mesmo. A gente teve essa sensação da carreata, né? Falar disso, falar também da live pré-jogo, né? Que o Confiança fez... inclusive nós do Bancada fomos patrocinadores da live, né? Você que tá escutando a gente, que veio através da live, mande um salve aí para nós. Teve a live pré-jogo, teve a carreata, né? E teve o Globo Esporte, né? Caramba, não podia esquecer de falar disso, que é pré-jogo, né? Teve o Globo Esporte com aquele hino em orquestra, depois a participação da torcida também, um Globo Esporte do Confiança praticamente, aquele ali, né? Momentos inesquecíveis para nossa história. Verdade. Então teve tudo isso aí nesse clima que foi criado, né? A gente achou que isso não ia contagiar a cidade pela falta do público. Claro que a falta do público é muito relevante, mas eu senti o clima na cidade, assim, mesmo que na sexta-feira, ao longo do dia, eu tive muito trabalho para fazer. Aula online de rosa e tal, mas eu não pude assistir tudo, ficar ligado em tudo, até porque eu tava muito nervoso, eu dei uma desconectada, senão eu ia morrer do coração. Mas eu senti o clima da cidade, não só nos grupos de WhatsApp, que não só aqueles que tratavam de Confiança, mas que tratavam de outros assuntos, todo mundo falando. Aí você sai para comprar fruta na feira, tá todo mundo com a camisa do Confiança, enfim, o clima foi muito legal. Então, mesmo sem o público, aquilo contagiou a cidade. Foi um evento, essa volta do Confiança para a Série B, porque é isso, não foi uma volta assim, meteórica. Chegou um milionário russo, botou dinheiro e o time saiu subindo. Foi uma volta muito sofrida e degrau a degrau, começando lá em 2014, já são 6 anos disso aí. Então é muito... criada com base, né? Criada com base. Sim, sim. Com uma questão administrativa. Hoje você não vê assim, não. O Confiança é uma bomba relógio, tá com dívida, as dívidas aumentando. Não, Confiança bem estruturada, e isso reflete, as pessoas começam a mesmo aquelas que não são tão ligadas ao futebol, começam a respeitar essa história. E foi muito importante. E o Globo Esporte, eu vou até ver se tem no Globo Play, se tem no site lá da TV Sergipe, para dar uma olhada nessas matérias, mas todo mundo elogiou muito, eu confesso que eu não vi. É, tem no Globo Play, sim. É, o site do Globo Esporte SE não tem mais o link para o vídeo, né? Você tem que ir pelo Globo Play. Então, indo por lá, acha o Globo Esporte da sexta-feira. Agora vamos falar, antes de fechar esse podcast, vamos falar da rodada da Série B aqui do Nordeste, né? Vamos dar uma regionalizada aqui nas nossas análises para contemplar também nossos irmãos nordestinos, que a gente deseja que quatro nordestinos subam e os dois que sobrarem fiquem. A gente quer... Isso, hoje na tabela do campeonato, hoje o primeiro colocado é o Operário, lá de Ponta Grossa. E no G4 da Série B não temos nenhum nordestino, né? O que está mais próximo. Na verdade, somos nós três, né? Vitória, CSA e Confiança. Confiança é o primeiro colocado com um ponto, né? Estamos em sétimo colocado hoje, devido aos critérios de desempate. Provavelmente ganhamos do Paraná por questões de cartões ou alguma coisa assim. Mas o Vitória e o CSA venceram na rodada, né? A gente teve o Vitória vencendo o Sampaio. E tivemos também o CSA ganhando do Guarani com aquele fato de 9 jogadores com Covid, né? Como é que você viu esse jogo aí? Então, esse foi o jogo do Nordestino que eu consegui ver com calma. O CSA, como estava muito desfalcado, ele não divulgou a lista dos jogadores com Covid. Então, estava assim na dúvida de quantos titulares e quantas reservas tinham. É, não deu para precisar, porque eu também não acompanho o CSA tão de perto. Mas tinha muito reserva ali, pelo menos pela postura do time, pelas declarações do Eduardo Batista após o jogo, pela vibração com a vitória. Enfim, o CSA fez um gol ali meio no bambo, e segurou, fechou a casinha, botou um ônibus na frente da zaga e o Guarani não conseguiu passar. O Guarani, que veio muito recomendado, técnico dos caras, um desses técnicos que são bem requisitados, estudiosos, jovens, mas a marcação do CSA encaixou bem e eles não conseguiram armar muitas jogadas. Eles estavam tentando toda hora no chuveirinho, cruzava a bola pela esquerda, cruzava a bola pela direita, e quando o goleiro não tirava de soco, a zaga rebatia. Eles tiveram uma única chance com Elias Carioca, salvo engano, que foi um cara que jogou no Santa Cruz há uma temporada ou duas atrás. Mas ele acertou a cabeçada passou pelo goleiro, mas raspou a trave e saiu. Então, sorte aí do CSA, que conseguiu, mesmo nesse contexto adverso, sair com a vitória por 1-0 sobre o Guarani. E o CSA, que tem ali... Eles não sabem exatamente o que é que eles almejam, porque eu vejo muito torcedor do CSA dizendo que eles vão lutar para subir, já vi gente dizer que vai ficar no meio da tabela, já vi gente dizer que vai lutar para não cair. Acho que pelo time que o CSA tem, é um time que luta para subir. Então vamos mostrar, assim que essa galera se recuperar da Covid, esse time vem forte aí para a disputa. Além disso, tem um técnico rodado, um técnico com rodagem de Série A, que já treinou Sport, já treinou Fluminense, já treinou Palmeiras, já treinou Ponte Preta. Então, Eduardo Batista é um técnico que é muito experiente, tá conseguindo pegar aquele time do CSA que fez um ponto só na Copa nas sete primeiras rodadas da Copa do Nordeste e tornou um time competitivo. Ainda que tenha perdido a final do Alagoano pro CRB, mas aí é clássico, né? Dois times que estão muito fortes também e que não tem como tirar muita coisa. Aí você assistiu algum jogo dos nordestinos? Não, além do nosso, eu só vi melhores momentos, sabe? Ainda não consegui assistir os outros, não. Vi os melhores momentos do Avaí e do Náutico, né? O Avaí ganhou 3-1 do Náutico com 2 gols do Gaston Rodrigues, né? O gol do final, o último gol, realmente foi uma jogada daquelas encontradas, né? Do futebol, o goleiro mandou-lhe a bola, raspou, ele recebeu sozinho, o zagueiro não deu um bote fraco danado, ele conseguiu finalizar bem. O Avaí que também fez um gol contra, né? Assim, não fez. Teve um, o Náutico fez um gol contra o Avaí, na verdade. Valdívia bateu uma bola na trave, bateu uma falta, a bola foi na trave, voltou no pé do cara do Náutico e foi gol. E o Avaí, assim, com um time cheio de estrelas, né? E aí a gente teve o confronto de nordestinos, que foi o Vitória, e você falou dos alagoanos, o CRB também perdeu, né? Perdeu pro Juventude. Temos aí os nossos nordestinos, um empate do Confiança, uma derrota do CRB, uma derrota do Náutico, aí Vitória e CSA venceram, sendo que Sampaio perdeu pro Vitória, né? Isso. É, o pai e aí, em termos gerais da tabela, a gente teve de empate nessa rodada, três empates, né? Foi o 0x0 Cuiabá e Brasil de Pelotas, o jogo da estreia, depois o nosso empate, e tivemos também o Oeste contra a Chape, foi empate esse jogo 0x0. E aí o único visitante que ganhou foi o América Mineiro, esse jogo eu vi os melhores momentos também. A Ponte, rapaz, tem um time com qualidade, eu acredito que a Ponte é um dos grandes candidatos a subir. O América Mineiro acabou fazendo um gol de pênalti, que foi um gol meio contra também, sabe? Um pênalti que não existiu. O cara bateu, o goleiro defendeu, voltou. O cara fingiu que ia chutar, o zagueiro chegou empurrando para dentro. E aí a Ponte teve pênalti, perdeu o pênalti, bateu na trave. Depois teve outra chance. Assim, a Ponte realmente tem jogadores como João Paulo, que jogou no Sport, Camilo. Tem o próprio Apodi, né, que fez história na Chapecoense. Então, é um time que vai dar muito trabalho nessa Série B. O único visitante, então, que ganhou foi por conta de um pênalti irregular, que não aconteceu, mas teve a oportunidade de depois se redimir, né, a Ponte Preta, e não conseguiu fazer esse gol de pênalti. Termos de análise de tabela, eu acho que são essas aí, Mike. Eu só tenho mais uma observação para fazer, a minha preocupação com o Náutico. O Náutico, ele volta para a Copa do Nordeste, estava com muitos desfalques contra o Bahia, foi goleado para o Bahia e perdeu todas as chances de se classificar, volta para o Campeonato Pernambucano, é eliminado pelo Santa Cruz na semifinal, como o próprio Santa Cruz depois perde a final para o Salgueiro, fica fora da Copa do Brasil do ano que vem, então... Inclusive, uma menção honrosa pro Salgueiro, gigante, né? Nossa, Salgueiro, Carcará, um abraço aí pra galera do Carcará, gigantesco. E o Náutico, é isso, Dalpozo começa a balançar no carro, começa a ser questionado, porque uma sequência ruim dessa, sim, mesmo, uma sequência ruim na Série B é complicado. Eu acompanhei bem o Náutico quando ele foi rebaixado, e foi mais ou menos assim, o time começou a desandar e foi difícil de recuperar. Então, tomara que no próximo jogo o Náutico já vença. Acho que o próximo jogo provavelmente vai ser nos Aflitos, já que ele jogou fora. Ele já comece a se reorganizar para não brigar aí pelo rebaixamento. Enfim, isso. Fica ali do meio para frente. Inclusive, os caras... O Náutico tem camisa para subir. Os caras do 45 Minutos comentavam sobre essa dificuldade do Náutico de jogar longe dos Aflitos, né? Quando teve em reforma, foi jogar na Arena, foi rebaixado, e aí com o retorno dos Aflitos e também sem torcida, né? O Náutico não tem conseguido mostrar a qualidade que tem, porque tem jogadores de qualidade do meio para frente, principalmente, né, gente? Tem ali Jorge Henrique, Jean Carlos, tem Eric, tem Chiesa, tem Salatiel. Então, são jogadores de qualidade, assim, acima da média para uma Série B, né? Então, toda sorte aí aos nordestinos. E aí, para a gente se encerrar essa parte nordestina, os confrontos dos nordestinos na próxima rodada, nós vamos abrir na terça-feira, às 19h15, contra o Botafogo de São Paulo, lá em Ribeirão Preto. O jogo não será mais em Araraquara, porque se inverteu. Araraquara, que estava tranquila com a Covid, agora está com a bandeira vermelha, eu acho. E Ribeirão Preto está com a bandeira vermelha, caiu para a bandeira amarela. Então, como dava tempo, parece que as cidades não são tão longe uma da outra, inverteu. Para o Confiança ficou até melhor, porque o Confiança vai de avião até Ribeirão Preto, não precisa pegar a estrada. No mesmo horário, no mesmo dia, o Sampaio recebe o Juventude no Castelão, em São Luís. O Vitória vai a Florianópolis enfrentar o Figueirense. Possibilidade boa aí do Vitória emendar uma segunda vitória fora de casa, inclusive. O Náutico recebe o Operário Ferroviário nos Aflitos. Tudo isso dia 11. E no dia seguinte, dia 12, os alagoanos entram em campo. CSA vai a Chapecó enfrentar a Chape. E o CRB recebe o Oeste. E aí pode apostar empate nesse jogo, porque o Oeste... É isso, DG. Falamos do nosso beleza, jogo. Beleza, nosso jogo é 7h15, então é cedo. Vocês não fiquem até tarde não aí nos seus trabalhos, onde vocês estiverem. Já vai se preparando. E é cedo o jogo. Eu trabalho home office, então... Eu já saí do trabalho e já tô em casa. Tô ligado. Valeu. DG, suas despedidas pra gente encerrar esse podcast aqui, esse nosso bate-papo. Dizer pra massa proletária que acredite, né? A gente acabou de conseguir um ponto com um jogo que foi sofrido, né? Mas valeu a raça do time pra gente poder entender que o time tem condição de disputar a Série B, mas ao mesmo tempo liga o alerta de que não vai ser tão fácil. Então acho que o empate da forma que foi um bom resultado pra gente poder trilhar esse campeonato. E a partir de agora é jogar no outro estádio, viajar, torcer para que nenhum desses jogadores se contamine com Covid, pra gente poder trilhar o caminho bem nessa Série B e retornar em breve para carimbar esse estadual, acabar com ele de uma vez por todas, para ficar só preocupado com a Série B. E no mais, dizer a todo mundo que se cuide, use máscara e álcool em gel e vamos para cima deles, Dragão. Valeu, DG. Da minha parte é isso, né? Que esse jogo serviu para a gente largar a emoção, agora é viver essa Série B, como ela deve ser vivida, jogos difíceis que não admitem vacilos, mas também a gente tem um time com raça, que não desiste, que não se abalou com os 2-0 e que foi um jogo importantíssimo para dar casca. Se a gente tivesse perdido muito fácil, ganhado muito fácil, talvez não daria a casca que deu essa dificuldade toda em buscar um 2-0. E foi buscando um 2-0 que a gente conseguiu subir para a Série B. Então, que isso sirva de lição, que todas as mandingas se ajustem, para a gente ir lá e fazer um outro bom jogo contra o Botafogo. De preferência, voltar com a vitória, volta com moral. Aí na próxima sexta-feira a gente encerra esse estadual com uma boa vitória sobre o Sergipe. E aí que já começa a pensar exclusivamente na Série B, como bem falou Fernando. É isso, pessoal. Muito obrigado a todos. Saudações proletárias e fui!